Thank you.

We'll be right back. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas e meia vou dar-vos um programa apenas e só com lançamentos de 2016. O clássico programa de lançamentos do ano em que estamos. E vamos iniciar com um projeto liderado por Jolene Turner. Projeto esse que já vai no seu 4º álbum. E em 2016, os Sunstorm lançam o álbum Edge of Tomorrow. E o grande diferencial deste álbum para os anteriores é que não conta com Dennis Ward na banda. Desta vez, o grande ajudante de Jolene Turner é Alessandro Del Vecchio. Por isso, e do Sunstorm, vamos ficar com a música Tangled in Blue. Para vocês, Sunstorm, Tangled in Blue. e após Sandstorm ficamos com um super grupo alemão formado este ano. Estou a falar-vos dos Phantom 5 e ficamos com a música Blue Dog. E quem são os Phantom 5? Klaus Lessmann, Michael Voss, Robbie Bogle, Francis Buchholz e Axel Cruz. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com outra banda da Alemanha, os Oliver Monroe, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Power to the Music. E vamos agora para a segunda sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com uma banda suíça que conta com vocal feminino. Estou a falar-vos dos Miss Rabbit, que em 2016 lançam o seu segundo álbum, o álbum Tales from the Borough. Para vocês, Miss Rabbit, welcome! Yeah. Após Miss Rabbit, ficamos com os britânicos Nitroville e a música Cheating the Hangman. Esta música é retirada do segundo álbum da banda, o álbum Cheating the Hangman. E terminamos esta sequência com Ian Paris Rock Emporium e a música Silhouettes and Dreams. Esta banda, este projeto, é um projeto holandês que em 2016 lança o seu primeiro álbum, o álbum Society of Friends. E este projeto é liderado pelo vocalista Ian Parry, vocalista que passou por bandas como Elegy, Herion e Vengeance. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la temos os gregos Noelle Ryan. E vamos ficar com uma música do álbum Escape from Yesterday. Este álbum, Escape from Yesterday, é o primeiro álbum dos gregos. Para vocês, Noelle Ryan, Walking on the Edge. You got in mind, let's go out and roam. left unheard. Give me all that hard and fine. I won't say a word. Show me all your crazy plans. There's no wrong or right. Let's go out. Man. E após Noel e Ryan, ficamos com Joe Bouchard. Is he the Wolfman? E Joe Bouchard é membro fundador e baixista dos Blue Oyster Cult. E em 2016 lança o seu quinto álbum a solo, o álbum The Power of Music. E terminamos esta sequência com os norte-americanos Vandalus, Break the Storm, no seu primeiro álbum, o álbum On the High Side. E vamos agora para uma sequência mais metal no nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os espanhóis Beethoven R, que em 2016 lançam o seu quinto álbum, o álbum A Fuego en la Piel. Para vocês, Beethoven R, Falsas Promesas. everything, but you don't care of anything. Oh, is that a lie? If I ruled and was the king, and you beside me as the queen, will that be alright? Hate your lies, running through my memories in jail, falling such a scream and calling out. I am calling out for you, searching for the light that will guide me. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Beethoven R, ficamos com os germânicos J.D. Dart e a música God Forsaken, música retirada do 12º álbum da banda, o álbum Guilty by Design. E após uma sequência de músicas mais pesadas, vamos ficar com uma sequência de baladas e vamos iniciá-la com um supergrupo, os The Defiance. E quem são os The Defiance? Paul Lane, Rob Marcello, Bruno Ravel, músicos que trabalharam nos Danger Danger nos anos 90 e contam também com o baterista Van Romaine, baterista que passou pela banda solo de Steve Morse. E os The Defiance lançam o álbum homónimo The Defiance. E para vocês, The Defiance, Save Me Tonight. Thank you. love can leave you blind, like shadows in the dark. And all that's left behind is a tattoo on your heart. When there's nobody there and you're all alone, and you don't even care cause you forget who you are. They say love never dies, but it sure leaves a scar. just because it's easy. At the end of the line, it's all intertwined, turning friendship and love to a gun. I can't fight fire with fire and tear down the barrier. Stand on my own, together alone. It's like killing each other. Let love turn to murder and our hearts turn to stone. Together. E após The Defiant, ficamos com os suecos Threat e a música Together Alone, música retirada do álbum Ghost of Graceland, sétimo álbum da banda, o tão esperado sétimo álbum da banda, já que a banda já não lançava nada desde 2010, desde que lançou o álbum Cup the Grace, embora a espera não tenha sido tão grande como no quinto para o sexto álbum, já que o quinto álbum foi lançado em 1992. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os alemães Melted Eagle. E esta banda lança em 2016 o seu terceiro álbum, o álbum Devils or Gods. Para vocês, Melted Ego, Phantom of Love. Here. There is you, there is me. But God, where are we?

E após Melted Ego, ficamos com os suíços Vander Cash e a música Pleased to Meet Me, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Scars and Tattoos. E terminamos esta sequência com Chris Housay e a música War, música retirada do álbum Dream Machine. E Chris Housay é um conhecido vocalista de bandas como Heartland ou The Distance. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser mais uma sequência pesada no nosso Riff Service. E vamos iniciar com uma banda colombiana, uma banda que em 2016 lança o seu primeiro álbum, o álbum Tractor Pussy. Este álbum conta com uma forte influência de metal e de Southern Rock. Para vocês, Southern Roots, The Haunted. Yeah. sun. Why should we stand out? Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após os colombianos, Southern Roots, ficamos com os franceses de Bordeaux, Vixen, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum After Hate. E deste álbum ficamos com a música Revolution. E tal como já havia acontecido após a primeira sequência de músicas mais pesadas, vamos ter uma nova sequência de baladas e esta vai ser uma sequência com 3 baladas de 3 bandas underground e vamos iniciá-la com os suecos Dust. Os Dust em 2016 lançam o seu segundo álbum, o álbum Soulburst. Para vocês e do álbum Soulburst dos Dust vamos ficar com a música Waiting For You. Cause when you're gone, I'll be waiting for some trouble, some things feel so bad. And nothing to fall for, nothing wrong to feel sad. You may feel empty now, but it'd be all worthwhile. This is a stop, this is the time of your life. Now baby, go, take your own way. Let nothing hold you back, let nothing be in your way. Don't ever hide for your own dreams. You better come on, come on, come on, keep fighting on, keep fighting on. So, you have this feeling that nothing feels right. But just remember that you are one of a kind. You may feel empty now, but it'd be all worthwhile. This is a stop, this is the time of your life. I said, you may feel empty now, but it'd be all worthwhile. This is a stop. E após Dust, ficamos com os suecos Mr. Queen, Time of Your Life, música retirada do álbum Long Way to Hollywood. E terminamos esta sequência de baladas com os britânicos Rusted Hero, One More Day, música retirada do primeiro álbum da banda. Esta banda que se formou em 2013, em 2016 lança o seu primeiro álbum, o álbum Road to Nowhere. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar a sequência, temos os espanhóis La Jara. Estes espanhóis, esta banda, em 2016 lança o seu segundo álbum, o álbum Sal del Cuento. E deste álbum resolvi escolher a música Algún Lugar. Para vocês, La Jara, Algún Lugar. De ensalzar, no sé si colaré verte una vez más. A rato suponer, prendo ese cordel. Algún lugar, balancea tus pasos, paso mis abrazos, bocado más abajo del sostén, vibrando el cascabel, venga a querer. Algún lugar, nena, la pena, encara mi tela, mi chistera, sin remedio que te hará. Me quiere revolcar a Londanar. Tu cerco al oído hierve con el tintineo de mi fiebre. O sé que a flecos para resguardar. Soplido, sobrino, delirioso, bocar antoños. Un oleaje vacía, la distancia marchita. Perfuma. Cuando tu conjuro grita a la pared de vista, restrega mi cornisa, deja de parar, colándome en el mar. Tu cerco al oído hierve con el tintineo de mi fiebre, ritual de vértices encadenados a danzar. E após La Jara, ficamos com os britânicos Kazai e a música Wicker Tree, música retirada do álbum The Juice. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciá-la com um nome grande. Vamos iniciá-la com Zakk Wylde. Zakk Wylde, em 2016, lança o segundo álbum a solo da sua carreira, Book of Shadows 2. O primeiro álbum a solo foi Book of Shadows, lançado em 1996. E 20 anos depois, Zakk Wylde volta a pôr a mão no sentimento e volta a lançar um álbum mais calmo, um álbum mais intimista. Posso até dizer um álbum apenas e só de baladas. Para vocês, Zakk Wylde, Eyes of Burden. Thank you.

get it all. E após Zach Wild, ficamos com os suecos de Karlstad, Atomic Love Reactor, e ficamos com a música Mystery of Souls, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum The Arrival. E terminamos esta sequência de baladas com outro regresso, com uma banda que já não lançava nada desde 2003, desde o álbum Real Life. Estou a falar-vos dos Drive She Said, que em 2016 lançam o álbum Pedal to Metal, o seu quinto álbum, e deste álbum ficamos com a música Said It All. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com o norte-americano Steven Eadie, que em 2016 lançou o álbum Freaks on a Stage. Para vocês, e do álbum Freaks on a Stage, Steven Eadie, All the Things That Never Happened. Wake up, wake up. Yeah. E após Steven Eady, ficamos com os The Bullhounds, Call Me The Victim, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum To Rock and To Serve. E terminamos esta sequência com os finlandeses Shira's Lane, Mental Slavery, do tão aguardado primeiro álbum da banda, o álbum For Crying Out Loud. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência mais calma, já que vamos ter dois instrumentais. E para começar, temos os australianos Ragdoll, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, Back to Zero. Para vocês, e do álbum Back to Zero, Ragdoll, Kung Foolery. após Ragdoll, ficamos com o guitarrista sérvio Serdjan Brankovic e a música Connected, música retirada do seu segundo álbum a solo, o álbum Expedition Delta 2. E Serdjan Brankovic é um membro da banda de metal progressivo Alohia. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E já que a penúltima sequência foi uma sequência de instrumentais e a última é uma sequência de covers, vamos iniciar esta última sequência com um cover instrumental. Um cover instrumental de Lita Ford. Lita Ford, em 2016, lança o álbum Time Capsule, um álbum que conta com músicas que foram ficando para trás, músicas que foram guardadas e que agora vão ver a luz do dia. E a música que eu vos trago aqui é um cover de Jimi Hendrix. Para vocês, Lita Ford, Little Wing. but I'm gonna try to make your dreams somehow. Fire and water must have made you that colder. You got what it takes to make a poor man's heart break. Yeah, my heart is breaking. Fire and Water, que terminamos o Riff Service de hoje e iniciamos esta última sequência com Lita Ford, Little Wing, e terminamos com Ace Frehley, Fire and Water, música retirada do álbum de covers que Ace Frehley lança em 2016, o álbum Origins Volume 1. E esta música, Fire and Water, é um cover dos Free e foi cantada por Paul Stanley. Este álbum marca o regresso da colaboração entre Paul Stanley e Ace Frehley. Esperemos todos que esta colaboração se prolongue e haja mais alguns trabalhos que contem com estes dois monstros, com estes dois mitos do hard rock. E é com Ace Frehley que me despeço. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a próxima semana estejam novamente aí desse lado. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! We'll be right back. world, it's a cold world. When you keep it all to yourself, I said you can't hide on the inside. All the